Sucesso Pop Mix. Sucesso Pop Mix. Pop Mix. Ellis lives and Bartell is dead, and OJ's wise come back from the dead. Love is great, oh yeah, love is good, and my bad friend thinks that love is good. God is great, oh yeah, God is good. Pop Mix aqui na Rádio Sucesso FM. Agora destaco Jesus and Mary Chain, uma das bandas mais importantes aí da história recente do pop britânico, com todos os méritos. Banda que influenciou tanta gente a ponto de num LP BBC, né, do John Peel Sessions, né, quando a banda registrou ali números preciosos no programa do lendário John Peel, nesse vinil, isso é algo muito legal a gente salientar e marcante, na contracapa existe uma frase cunhada com os seguintes dizeres: se não existisse Jesus and Mary Chain, não existiriam também Stone Roses e Oasis, né? O John Peel cravando essa na contracapa desse BBC Sessions, né? Desse John Peel Sessions do Jesus and Mary Chain. Isso é apenas um indicador da importância do grupo escocês dos irmãos Dean e William Reid. Esse grupo é fantástico, criou ali algumas texturas sonoras, né? Algumas microfonias que viraram referência aí principalmente para o indie rock, vai. Poderia classificar dessa forma, Psycho Candy, seu disco de estreia, que data de 85, causou espécie total na época de seu lançamento por conta de ser algo bem diferente, né? O visual dos caras chamava atenção também, cabelos super montados, uma onda muito bacana. E o Jesus and Mary Chain vai fazer um show no Brasil que eu considero imperdível esse ano, no dia 25 de maio, é um domingo, no Memorial da América Latina em São Paulo, dentro do Cultura Inglesa Festival, ao lado de uma outra banda muito bacana chamada Los Campesinos também. Enfim, esse festival já trouxe ao Brasil Magic Numbers e tanta gente bacana. Por isso a gente confere agora um módulo especial com Jesus and Mary Chain, já que eles devem pintar bastante aí na mídia brasileira a partir de agora. Daqui a pouquinho eu falo mais um pouquinho sobre esse grupo escocês tão importante, mas a gente começa ouvindo alguns clássicos aí do Jesus and Mary Chain. Para começar, não poderia ser diferente, Just Like Honey, a música que colocou o Jesus and Mary Chain no mercado e que foi cantada já até pela atriz Scarlett Johansson, já que essa música fez parte do filme, de um dos filmes, né, que ela protagonizou em Tóquio, super legal, Encontros e Desencontros da Sofia Coppola. Vamos começar então com Just Like Honey, módulo especial com Jesus and Mary Chain. Dripping. Sucesso Pop Mix. Sucesso Pop Mix. Pop Mix. Sucesso Pop Mix. Pop Mix. Yeah. Thaís Surfing USA, entre as covers super espertas e legais que o Diz a Mary Chain andou gravando em seus B-sides, né, como foi o caso aí, vocês acabaram de conferir. Antes, Sometimes Always, com participação da Hope Sandoval, que é uma cantora de mão cheia também, muito bacana. E Just Like Honey, abrindo esse módulo especial com o Diz a Mary Chain, que toca no Brasil em breve, no mês que vem, no Cultura Inglesa Festival em São Paulo. Eles fizeram um show muito legal também, na última vez em que pisaram em terras brasileiras, e que foi exatamente numa das edições do Planeta Terra, também na capital paulista. A gente segue com mais três do grupo de Glasgow, que foi descoberto por Mr. Alan McGee. Toda essa história está registrada muito bem em um documentário, em um filme muito bacana sobre a história da gravadora Creation, que lançou não só o Diz a Mary Chain, mas também o Oasis, o Super Furry Animals, o Ride e tantas bandas legais do rock inglês, Upside Down, que é a história da Creation Records. O Diz a Mary Chain foi uma das bandas que impulsionou a Creation, descoberta pelo Alan McGee. Vamos conferir mais três. Agora a gente segue com I Love Rock and Roll. Vamos lá, Diz a Mary Chain. Get ahead of them, but we don't have time, so come on. Sucesso Pop Mix. Sucesso Pop Mix. Pop Mix. I got sunshine on a cloudy day. When it's cold outside, I got the month of May. Talking about my girl. I got so much honey to be the envy in me. I got a sweeter song than the birds in the tree. My Girl, clássico, com agora os irmãos do Jesus & Mary Chain. É, eu falava dos B-Sides e algumas das músicas que eles nem colocaram nos lados B dos seus compactos, mas que eram belas regravações que eles fizeram. Foi o caso dessa, antes Come On e I Love Rock and Roll, abrindo essa sequência. A gente está postando não só no site do Pop Mix, como também na página do Pop Mix do Facebook, algumas curiosidades, alguns links legais sobre o Jesus & Mary Chain, uma entrevista que eu fiz com o Lúcio Ribeiro, do Pop Loaded, o Lúcio, que é sempre muito legal de ser acionado, tem histórias ótimas, entre elas uma com o Jesus & Mary Chain, que ele conta um episódio muito assim curioso dos irmãos Jim e William Reed. Bom, e também matéria sobre o Jesus & Mary Chain no Pop Mix, enfim, fiquem ligados. A gente fecha aí esse bloco com o Jesus & Mary Chain, com mais uma do álbum Monk, que me surpreendeu na época, é um descasso, fiz, vamos nessa então com o Jesus & Mary Chain. Ellis lives and Bud Dylan's dead, and OJ's wife's come back from the dead. Love is great, oh yeah, love is good, and my bad friend thinks that love is good. God is great, oh yeah, God is good, and my friend Ben thinks that beer is good. He's alright, oh yeah, he's okay. And OJ's wife's come back from the his speech first evolved. Well, it's no idea, but... So, give me a ring to get a message. America. Sucesso Pop Mix. Sucesso Pop Mix. Pop Mix.